Podcast Bancada Azulina. Salve, salve, torcida azulina! Meu nome é Mike Gabriel e sejam muito bem-vindos para mais um podcast Bancada Azulina, podcast de número 49, e onde nós vamos analisar o pré-jogo entre Confiança e América de Pedrinhas, que acontecerá no próximo dia 5 de fevereiro de 2020, aqui no Batistão. E para falar desse jogo, eu tô aqui com o Lucas Matheus. E aí, Lucas, como é que tá, meu amigo? Fala, Mike. Tô muito bem, obrigado. Então, galera, como é que vocês estão? Mas é isso, né, Mike? Vamos falar um pouquinho hoje do jogo contra o América de Pedrinhas, né? Tão esperado, já que a gente passou por tantas turbulências, né, nesse começo de campeonato. Vamos ver se a gente consegue ter uma vitória mais convincente, digamos assim, né? Beleza, meu amigo. Chamando aqui para conversa também, Edeni Fernandes. E aí, Edeni, como é que você tá? Fala, Mike. Fala, bancada. Satisfação estar com vocês novamente. E a expectativa é de gols, né? Vamos enfrentar o time que tem a defesa mais vazada do campeonato. Tomou uma média de 2,5 gols por jogo. E o América tomou gol em todos os jogos. Não é possível que amanhã não tenha gol do Confiança, né? Tem que deixar um golzinho. Fernando Santana, e aí, meu amigo? Como é que você tá? Como é que tá essa semana? Salve, salve, minha galera. Salve, minha bancada. Como é que vocês estão? Tudo certo. Eu tava com essa expectativa aí de enfrentar o América de Pedrinha depois de muitos anos, né? E é um time que não teve nem a criatividade para mudar o escudo. É o escudo do América de Natal, mesma coisa. Mas é um jogo que o Confiança vai... Espero que ele mande, né? América do Rio, América de Natal. Os Américas já não tem criatividade, que é América, América. E aí a gente tá com essa para enfrentar os cabos. Agora eu tô com Confiança. Confiança lá em cima. Beleza. O América de Minas é o mais hipster. É diferente. E fechando a bancada de hoje, Lucas Oliva... E aí, Lucas, como é que tá a semana, meu camarada? Salve, Mike, salve toda a massa proletária, companheiros de bancada. Esse início de ano, o Confiança vem obtendo bons resultados, o que só tá faltando desempenho, né? Eu acho que essa semana chegou a semana de mostrar aquele desempenho em campo, com toque de bola, ultrapassagem, velocidade, finalização, gols, porque vamos enfrentar o América de Pedrinhas, que parecia a baba do campeonato, mas deu uma reagida... batendo o Frei Paulistano, e sábado temos o Frei Paulistano no Nordestão. Então, as expectativas são as melhores. E lembrando que o escudo do América de Pedrinhas, ele é um A, depois é um E e um C. Só que toda a mídia, todo o arcabouço aí reproduzem, e o próprio clube reproduz no uniforme o escudo idêntico ao América do Rio de Janeiro. Mas se você for ver o registro dele na federação, é diferente. Então, Lucas, só explicando isso, eu tava estudando hoje um pouco a história do América de Pedrinhas. Na verdade, o escudo que tá registrado na federação era o escudo antigo, quando eles eram amadores, que era América Esporte Clube, por isso que é o ASC. Exato. E agora, quando eles se profissionalizaram em 2018, eles se tornaram América Futebol Clube, e aí é com o escudo novo, que é parecendo lá o América do Rio. Ah, perfeito. Nada de que ter um pesquisador como você, Mike, para esclarecer isso aí. O bom é a criatividade, né? Eles fizeram a oportunidade de mudar o escudo e pegaram igual do América do Rio. Cara, isso é uma coisa que me revolta muito, entendeu? O time não tem identidade. Por isso que o Botafogo da Paraíba eu acho chato. E esses Américas todos, entendeu? Pô, o que é que custa você ter um nome original como Confiança, entendeu? É muito mais bonito, pô. Enfim. O podcast Bancada Azulina você encontra no site dragãodearacaju.com.br, também no YouTube, no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e no seu aplicativo de agregador de podcasts preferido. É só inserir o link do feed que está em todas as nossas publicações. Podcast Bancada Azulina. Então vamos começar com o Lucas Matheus. E aí, Lucas? A gente enfrenta o time que tomou mais gols na temporada, daqui por enquanto no Campeonato Sergipano. O que esperar desse time? Será que o discurso de Daniel, com cautela, de com força máxima, tem alguma justificativa? Então, Mike, eu acredito que agora, como o Lucas Oliva estava falando, a gente vai poder dar esse finalmente, né? Chegamos agora num jogo um pouco mais tranquilo, pelo menos na teoria, né? Porque o América de Pedrinhas, no jogo contra o Frei Paulistano, venceu por 3-2, mas também contra o Sergipe tomou aquela palacada de 3-0, né? Então, assim, a gente tá naquela expectativa. Vamos ver qual vai ser o time que Daniel Paulista vai colocar aí para jogar. Eu hoje tentei decifrar mais ou menos ali no Instagram do Confiança. Eles fizeram alguns vídeos do treino de hoje lá na Unit, mas eu não consegui decifrar muita coisa, né? De novidade. Eu acho que a única novidade vai ser a entrada de Mikael, né? É o que a gente espera, o que a torcida já está esperando há muito tempo. Mas eu espero um Confiança como vem vindo, né? Nenhuma novidade. A única novidade sendo Mikael, e a gente espera que seja uma vitória convincente, com muitos gols, né? Já que o time do América de Pedrinhas é um time que realmente leva muito gol. Foram 10 gols, né, que eles receberam até agora. Então, quem sabe aí o Confiança também não dá uma goleada igual o Sérgio fez com eles, né? O GE fala da volta de Gor, né? Sério? Não vi isso. Bem, matéria de agora. Tá. Pelas minhas contas, e aí eu vou passar para Edeni analisar essa escalação. Pelas minhas contas, considerando os últimos times e Jefferson está suspenso por ter sido expulso no jogo contra o Itabaiana, Confiança vai de Rafael no gol, Enes e Silva nas laterais, no Luan e Nirley com a dupla de zaga, Amaral na volância, o meio-campo com Ítalo e Marcelinho nas pontas, Vila e Reis um pouco mais centralizados e Mikael no ataque. O que é que você acha dessa escalação? Em que pese talvez Gorne retorne, Edeni? Mike, vem à tona. Eu acho que é uma oportunidade mesmo de entendermos se de fato temos alguém para fazer frente ao Renan Gorne. E que, teoricamente, pela fragilidade na defesa do América, se o Confiança impor o ritmo de jogo, a bola deve chegar com facilidade para o atacante. Então eu entendo que de fato é um jogo para Mikael ser testado. Se não fosse por isso, eu até gostaria de ver um pouco mais aquela formação do jogo contra o Botafogo, claro, com a saída de Jefferson, né? Até para entender como é que a consistência desse time jogando mais partidas. Porém, eu acho que é o momento de já aproveitar o América e testar o Mikael para entender uma alternativa diferente para o ataque. Porque o Confiança, por incrível que pareça, fez menos gols no Campeonato Sergipano que o América. O América toma muito gol, mas fez 5 gols, enquanto o Confiança fez 4. Né? Em 50% das partidas aí, o América fez gol, mas também tomou gols em todos. Então é isso. Entendo que a entrada do Mikael seria importante para testá-lo e finalmente entender se temos alguém aí para substituir ou não o Renan Gorne. Se não fosse isso, eu manteria aquele time da partida contra o Botafogo, com exceção de Jefferson, Mikael. Beleza. Lucas Oliva. Mikael não, né, Mike? Mike. Falei tanto de Mikael que eu disse de Mikael. Eu percebi. Eu já emendei aqui. É porque erram tanto meu nome na vida que chamou qualquer coisa com M e I, eu já tô respondendo. Lucas, a gente tá fazendo. Isso é um trabalho pra Felipe Leite. Felipe, se você tá me ouvindo, chegue junto. Mas esse provavelmente é um dos melhores inícios de temporada do Confiança. O que dá uma tranquilidade ao time pra enfrentar esse América de Pedrinhas dentro dessa circunstância. Qualquer circunstância entre o Confiança enfrenta um time do interior, Confiança já vai ser franco favorito em qualquer que seja a temporada, ainda mais numa situação dessa. Essa tranquilidade, esse bom momento, o que é que ele traz de bom e o que é que ele traz de risco, de ruim, para que a gente precise, o bom para a gente precise focar e evoluir no jogo e o risco para a gente se precaver? O risco, Mike, é cabeça de jogador, né? O cara vem para cá com a cabeça para jogar a Série B, para enfrentar o Bahia, para enfrentar o Fortaleza, o CRB. E aí é nesse jogo de Sergipano que você encontra uma dificuldade de fazer o jogador sintonizar no jogo, né? Porque você não vai ganhar do América por osmose. Você vai ter que correr, você vai ter que marcar, roubar a bola, chutar no gol. Então, é um jogo que o trabalho de vestiário do comandante, Daniel Paulista, é fundamental. Ele tem que ir ali minutos antes do jogo, bota na cabeça dos caras, olha, vamos vencer esse jogo logo, fazer esse jogo fácil, como ele deve ser. Mas é um jogo de risco, por causa do corpo mole. A gente sabe como é que funciona o ser humano, né? Quando ele acha que vai ser fácil, que vai vencer a qualquer momento o América de Pedrinhas, isso pode se complicar no jogo. Mas eu acredito que Daniel Paulista vai conseguir incutir na cabeça dos nossos jogadores a importância de vencer o América, a importância de ser primeiro lugar nessa fase, que a gente já garante a Copa do Brasil. Eu não aguento mais ficar esses anos sem jogar a Copa do Brasil, isso é um absurdo para o maior time do estado. Então, Daniel tem que internalizar isso na cabeça dos jogadores. Pô, essa primeira fase, se o Confissão não terminar em primeiro nessa primeira fase, é uma grande derrota para a gente, porque hoje nós somos o grande time do estado. Então, assim, eu acredito que amanhã, nessa quarta-feira, teremos um bom público, porque a massa proletária está com saudade. Já há algum tempo que a gente não vê nosso time em campo. E a gente vai estar lá na bancada, todo mundo junto, torcer, fazer aquela folia. E que os jogadores em campo correspondam e que façam o jogo se tornar fácil como ele deve ser. Mas, assim, só lamentando a falta de sequência do Jefferson, né? Ele faz uma grande partida lá no Almeidão. E é impressionante como o Confessa toma cartão e tem jogador expulso no Sergipano. Gente, pra você tomar 3 cartões amarelos, assim, logo na primeira fase, ficar suspenso. Isso aconteceu com o Thiago Endes, aconteceu com o Ítalo, agora Jefferson. Um cara que podia ter uma sequência agora, veio de um bom jogo, de um grande gol. E aí não vai ter a sequência dele. Vai ficar essa quarta sem jogar, talvez volte no sábado contra o Fê Paulistano. Então, só lamentar isso e dizer também que eu estou convencido que o Reis, que vem fazendo boas atuações, ele e Ítalo, eles jogam na mesma faixa de campo. Véio. Eu estou convencido disso. Eu acho que o Ítalo não funciona centralizado e se o Reis também for centralizado, acho que também ele não vai funcionar. Pelo porte físico do jogador. São aqueles jogadores mais leves, mais insinuantes, que é importante jogar ali perto da linha lateral, que ele tenta um drible, o adversário toca na bola, a bola sai em lateral, ele não perde a bola de imediato, como pode acontecer ele jogando centralizado. Beleza, isso aí é um problema para Daniel, pra gente... até pensar mais pra frente. Agora eu quero chamar na conversa Fernando Santana. Fernando, começamos a temporada com elenco curto. Basta ver que nas últimas rodadas a gente tem ido com muito jogador da base para o banco de reservas. Acaba que esses jogadores da base, eles não entram e deixam o nosso elenco, continua sendo curto, já que esses jogadores ficam sem ritmo de jogo. Levando em conta que os desafios à frente serão mais difíceis, pelo menos no papel, não seria a hora de, caso Confiança abrisse 2-3-0 no primeiro tempo, botar esses jogadores da base para ser testados ali no segundo tempo e a gente ver com quem realmente dá para contar? Então, Mike, que assim, eu acredito, primeiro, só queria dar uma outra informação, né? Lucas comentou aí em relação à possível volta de Gorni. Gorni tá sem previsão de retorno ainda, assim como o Moraes também. Mas eu acredito que isso é um desejo de Daniel poder contar com atletas da base. Inclusive, ele tá colocando no banco até um menino de 16 anos, aquele Pedro Paraguai, tá sendo chamado pro jogo. Tem Rafa Marcos, que desde o ano passado também já aparece ali no banco de reservas, entrou em alguns jogos na Série C, mas a gente fica sem saber, assim, como é que tá a questão de diretoria e comissão técnica. Alguns destaques na Copa agora São Paulo, né, que não estão sendo nem convocados para o jogo, né, assim como Christian e outros jogadores. Com esses jogadores que retornaram da Copa do Nordeste e não estão sendo aproveitados, é uma coisa que, assim, fica um pouco obscuro pra gente. A gente não sabe realmente o que tá acontecendo. Mas eu acredito que o Daniel deve fazer isso mesmo. Ele deve dar chance a esses atletas. Mas eu acredito que também ele deve fazer a mudança na zaga. Ele deve ir com Simon e com Matheus Mancini. Acredito que ele vai dar oportunidade para eles novamente, para também dar ritmo de jogo para eles, né? São dois zagueiros, principalmente Simon, que a gente já conhece, né? São zagueiros que são bons zagueiros e precisam estar ali motivados e com ritmo de jogo para caso seja necessário uma entrada. Em relação a aproveitar os moleques, Daniel, ele é um cara que ele é até conservador em relação a isso. A gente não viu tantos posicionamento dele com mais ousadia, né? De colocar moleque da base. Ele mas usa o nosso elenco, necessário. É, o nosso elenco hoje, assim, realmente carece de alternativas para ele. Hoje, Iago já está à disposição para treinar, né? Daqui a pouco vai estar à disposição para jogar e vai ser um grande valor importante para o nosso elenco. Muito bem, meu amigo. Alguém tem mais algo que queira ressaltar? Alguma informação de bastidor? Algo relevante para a gente repercutir aqui? Bem, então... bastidores não, é só... Fala. Fala, Mike, só falando aqui algumas estatísticas. Uma estatística aí. O Confiança hoje é o time de melhor defesa, junto com o Lagarto, né? Marcou apenas um gol. E aí essa cobrança da torcida faz sentido quando se trata de gols pró. O Confiança hoje tem o sexto melhor ataque dentro dos oito participantes do campeonato. Então, é um absurdo. De fato, pois é, marcou. Poucos gols, né? Marcou 4 gols e recebeu apenas um, foi naquele jogo da estreia. Então, de fato, esse clamor da torcida em ter mais gols faz sentido, né? No campeonato sergipano, somos apenas o sexto quanto ao ataque. Mas vamos ver se amanhã a gente consegue mudar esse cenário. É verdade. Estamos todos unidos por Mikael, né? Com essa esperança que ele consiga ser o nosso homem gol. Pois é. Não, essa eu tenho uma outra informação aqui, que é bastidor também, mas acho que as outras pessoas devem saber. Se não souber, eu vou falar, né? A previsão do campo do Sabino Ribeiro tá para março, né? Ele ficar pronto para o time poder treinar lá, dar retorno às atividades, mas a academia e a fisioterapia já para esse dia 10 agora já estarão prontas para poder voltar. São importantes, porque fevereiro é um mês curto e realmente esse lance do nosso elenco profissional tá na UNIT, aí tá em uma academia da cidade. Eu acho que quando o campo em março estiver à disposição, vai facilitar ainda mais o trabalho da comissão técnica. Exatamente. E falando em campo também, assim, o América de Pedrinhas construiu seu estádio agora em 2018, se eu não me engano. E Robertão. Por conta disso também, eu torço para que ele permaneça na primeira divisão, né? Nesse jogo, Confiança que ele apanha, toma uma goleada, mas que nos outros, que ele consiga reagir, né? Porque até pela qualidade do futebol sergipano, tende a ser melhor quando a gente for jogar mais para frente em Pedrinhas, né? Porque não dá para se admitir os campos que a gente tem encontrado por aí. Eu conheço o Roberto Silva, é um bom campo, tem um bom boa arquibancada, vamos dizer, arquibancada legal, só que a Rádio A Unia Sergipana sempre cobra da prefeita lá de Pedrinhas pra ela fazer as gabines de transmissão, que não tem. É no sol quente mesmo. Tem que sofrer. Sobre o América de Pedrinhas, uma curiosidade que o técnico que começou é Nilson Sergipano e tinha como auxiliar Camilo, que eu não me lembro agora, acho que é Alexandre Camilo. E aí depois do início ruim, eles inverteram. O Alexandre Camilo virou técnico e Nilson Sergipano virou auxiliar técnico. E foi com o Alexandre Camilo que o América teve sua primeira vitória lá contra o Frei. E Nilson Sergipano que jogou algumas vezes pelo Confiança, inclusive naquela campanha do Vamos Subir Dragão. Mas eu não me lembro exatamente dele naquela época. Eu lembro dele já agora, para 2010, 2011. Fala. Eu vou até acrescentar isso que você fala em relação a Nilson Sergipano. Engraçado que no ano passado aconteceu a mesma coisa, porque na Série A2, Nilson Sergipano também era auxiliar técnico de Caio Simões. Ou seja, como treinador ele não deu certo, agora como auxiliar técnico, pode botar ele que ele não dá conta do recado. Parece seleção sueca, né, que tem dois treinadores. Pois é, o futebol americano parece que tem o head coach e tem os outros técnicos para cuidar das outras coisas da equipe. O body court e o head court. Se vocês me permitem também, tem mais outra curiosidade. Tá permitido. Eu tava fazendo uma pesquisa hoje lá no site da federação e eu descobri que dos jogadores que estavam na final do ano passado, no caso da final da Série A2, e que estão jogando hoje o Sergipano pelo América, só tem 3 jogadores. Quer dizer, então a maioria dos caras foram embora, enfim, ou estão jogando em outros times. Então o América tem um time bem turbulento. É mudança de treinador, é mudança de jogadores a todo momento. Só sobraram três: o goleiro, o Thiago, um zagueiro chamado Lelo e um meia que é Breno. Que Lelo e Breno, se não me engano, no ano passado eram reservas e agora ganharam a titularidade. Mas enfim, é só efeito de curiosidade mesmo. Isso é, em pedrinhas. De tédio ninguém morre em pedrinhas. E só fechando essa parte de curiosidades, né? O artilheiro do Campeonato Sergipano é do Pedrinhas, Gil, que fez os três gols. Gilmário, com... você sabe quem é Gilmário? Não. olha a quinta série, a Floranda. Gilmário que não conheço amanhã. E Gil, não pode deixar, né? Não pode Gilmário, deixar passar uma dessa. Gilmário, que fez a base no Asa de Arapiraca, jogou pelo América de Propriá e agora veio para o América de Pedrinhas. Agora eu não sei se ele é meia, se ele é atacante, ou se ele é meia atacante, porque a ficha dele diz como meia, a imprensa o trata como atacante. Aí vamos só saber amanhã. Parece que ele é atacante. Atacante, né? Ele joga com a 9, né? Joga com a 9. Por sinal, ele, pra você ver como são as coisas. Ele jogou o campeonato até agora no banco. No jogo que ele entrou, ele meteu 3 gols. Tá danado. Então, que ele vá pro banco amanhã. É o Haaland. Não, o perigo desses jogadores, agora falando um pouco sério, não sei se vocês lembram de Tiquinho. Tiquinho veio pro Confiança. Amadense. Ele acabou com o Sergipe jogando pelo Amadense. O cara fez chover no Batistão e trouxeram ele pro Confiança. Então, esse tipo de jogador é bom, a gente usa assim como pitoresco, mas é bom ficar de olho nele. Amaral dá umas duas chegadas pra ele se ligar, porque é numa dessa que o cara quer se consagrar, quer cavar um espaço aí no Frei, no próprio Confiança, e vai jogar o que ele puder. Saga. Então vamos lá. Mike, eu só queria mandar um abraço pro um amigo meu que é vereador em Pedrinhas, Ayrton meu santo. Um abraço, Ayrton. Valeu. Um abraço, Ayrton. E vamos para as despedidas rapidinho, para não ficar muito longo. A gente prometeu a galera que esse pré-jogo ia ser curtinho. A gente já tá com quase meia hora. Lucas Matheus, que é suas despedidas? Bom, galera, então, é convidar todo mundo amanhã pro Batistão. Amanhã não, né? No caso, só vai ouvir hoje, né? Então, convidar você para curtir o jogo hoje no Batistão. Confiança em América de Pedrinhas é um jogo que é crucial pra gente, porque se a gente vence, a gente já está lá classificado pro quadrangular, acredito eu, né? Que nós vamos ficar com 13 pontos. Então já é quase um pezinho ali dentro do quadrangular. Então vai ser muito interessante que a torcida invada lá dentro da Batistão, para que no próximo jogo contra o Frei Paulistano na Copa do Nordeste no sábado, a gente possa fazer mais uma outra festa, dessa vez já classificados pro quadrangular. Muito bem. Edenir Fernandes, suas despedidas? Só reforçar nossos torcedores, né? Que amanhã tem jogo dos 90 minutos a 100 por hora, né? Procurar fazer o resultado, independente se for goleada, se não for, o que importa são os 3 pontos. E se o Confiança fizer uma quantidade de gols interessante no primeiro tempo, e que no segundo tempo tire o pé mesmo, administre o jogo, até porque a gente tem uma quantidade de jogos aí por vir muito grande, e é hora da gente equilibrar isso. O que importa é continuidade da liderança e vencibilidade próximo da Copa do Brasil do próximo ano. Muito bem, Denir. Lucas Oliva, suas despedidas. Um abraço, Mike. Estarei no Batistão nessa quarta-feira. Eu espero uma grande vitória, mas como eu sempre falo, né? Vitória não cai do céu, né? Tem que ser construída, então que os jogadores se dediquem e façam uma boa partida. E sábado estamos lá no Batistão de novo, contra o Frei. Beleza. Fernando Santana, para fechar o podcast, suas despedidas. Mandar um abraço para todo mundo aí que nos ouviu. Dizer que compartilhe, né, o conteúdo do seu azulino que você conhece. Também aproveita que tende a ser tranquilo, né, de falta de organização. Dessa vez, novamente, teremos 5 peças para sócio. Lá dentro, mais gelado, é o que parece. Então, lembrar todo mundo que possa se associar ao clube, ir ao estádio, nos seguir nas redes sociais e deixar o recado, né, que água mole, pedrinha dura, tanto bate até que fura. Vamos com confiança para não deixar pedrinha sobre pedrinha. Muito bem, meu amigo. O cara até fez um repente, de repente. É, da minha parte, agradecer a todos e a todas que ouviram até aqui. Agradecer aos meus amigos de bancada que fizeram esse programa. É, e lembrar que amanhã é um dia bom para ir para o estádio. A organização já está ok. O público vai ser bom. É um jogo de uma torcida única, então não tem muito problema com treta, caso esse seja o seu medo. Então vá ao estádio, leve seu pai, sua mãe, seus amigos, que é uma diversão muito bacana, uma quarta-feira à noite, espero de clima agradável ali na à beira do Rio Sergipe. Muito obrigado a todos, saudações proletárias e fui! Outras taças iremos conquistar, essa é a realidade.